andrecedesmoral.com.br. Elisa Rocha, Vicente! Olha o pão! Bora se bajar, vamos lá! Garantida. Fala comigo, bebê. Alô, meu querido Manu, aquele abraço, tamo juntos.